falar do teu amor, dos caminhos que trilhar. Quero agradecer por entrar em meu ser e purificar-me. Quero sentir tua presença enquanto eu louvar. No meu último suspiro eu quero te adorar. Nada vai me deter, pois contigo é vencer ou vencer. Nada vai me deter, pois contigo é vencer.